Papa 084 Airborne 08, contact now, Soldo, control 120, decimal 8. This is Airborne 08. Today, control, Europa 084, now passing 1,000 feet, mark of departure. Boa noite, Europa 84, ready, contact, climb and maintain level 370, direct to jammo position. 370, direct to jammo position for Europa 084, thank you. Azul 500, não autorizado, Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita, da Leda Motiva, 5412, no transponder controle 120, decimal 8. Botão 9, chama pronto, 001. Solos 10, deu direito, 2-1-1 no som. Direito, 2-1-1, bom trabalho. Sim. Autorizado até o portão 04, via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette para o 04, pronto, cópia. Pronto, cópia. Recife autorizado nível 330, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aru. 5410, transponde 208, controle. Nível 330, via para o Zulu. Decolada 10 por esquerda, Pucca Aru 5490, transponder 120, decimal 8, o controle está 3305. A rota autorizada após Aru é direto, conforme plano, a coordenada após direto. Então após Aru, direto, então 3305. Corre pro botão 5, chama pronto, 3305. Chama pronto. O 3178, 3 milhas externo, completa sinal LS, torre 1895, boa noite. Torre 1895, boa noite, 1895. Anem a lua 24, desce para 2000, autorizado sinal LS, costuma 0, reposto estabilizado. Brasil, pego autorizado, a LS, Salvador, boa noite, 3178. 3178, autorizado pouso, bicho no zero, vento 150 graus, 89. Autorizado pouso, 3178. Azul, 4980. Serão 9973, boa noite, o controle direto pelo desce para 4.000 pés, 1.019 no coisa, 1.018 no altímetro, Federal 9973. Martinho descendo para 4.000, 1.018 no altímetro, Federal 9973. Termo direto, posição pelo. Termo direto, posição pelo. autorizador Capa Vista, Xanero 6224. Autorizador 24, Luna com GTLS, torre 118.95. Oi, boa noite, Xanero 6224. Continua a aproximação, vai atrasar seu pulso. Final Solo Zuno Meia, chama 1201 no solo. Número autorização para Ilhéus. 224, poderia confirmar o vento? 160 graus, 8 nós. Obrigado, meu Deus. Autorizado Ilhéus, nível 140, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida coral. Aciona 0264 no transponder, controle 120.8. Chamou o transponder, por que? Passou o transponder, por que? Por 4999. 0264. Grand American 330, over the protection. Ilhéus, nível 140, percebido a subida coral. Decola normal zero, curva direita pode interceptar a golpe 77. 0264 no transponder, controle de saída em 120.8, azul 4959. Registration pronto, 4959. Está pronto, azul 4959. 3171, livrou na circuito, 3178. Sim, está 3178, tá excelente. Reporte antes da alfa. Corrijo antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, está 3178. Clear Client 230, tax approved to holding point 1010 via April 1, The Ninja, Tower 1895, Kinage 1019. American 230, clear to the holding point 1010 via India to holding point 1010. Tá, 3305, aguarde. Gente, está 3178. À esquerda, um Boeing da América após autorizado portão 08. Após o Boeing da América, à esquerda, prospecto 08, está 4, solo, Zuno 8, driva direita, chama 121 no solo. 121, chama 1224. Como boa noite, chama 1224, livrou na Echo. Chama 1224, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1224. Next, I'm going to have to go to the garden. autorizado, 5001, Champagne. 3305, solve. Tráfego da América agora, seguindo para o Monte Piarão adicional, é a voz da companhia. Após a voz da companhia, autorizado o pushback no 05. Após a companhia, vai continuar. Antes da Júlia, pode ser a minha mãe, tá? Gente, a Xenia 6224, portão 3. Portão 3, 6224. 73, para 2 mil pés, ajustado 25. Segundos, a passagem do meio, inicio o pushback, por gentileza. Sem problema, Francisco, por favor, colaborando. Módulo Atenco, 3305, autorizado. Afirmo, 31, corrijo. 3305, afirmativo. When ready. To line up and take off the wind, this 160 degrees and 0 knots, 220. Clear to line up and take off on my 10 American 230. Can you solve for me, por favor, 5001? 62. Aqui autorizado até outra vez 612, reporte quando lá. Então, traverso 612, reportará com lá 602. 3305, agradeço. Azul 5001, segue o táxi até o ponto de espera da 90 via Índia. Torre 1895, 1019, bom voo. Obrigado aí, tá? Azul 5001. Nada, bom voo. Duna Livre LS, chama estabilizado. Duna Livre LS, contra estabilizado na faixa. American Airlines 220 airborne at 26, call now 1208. 1208, American 230. Flight American 230 is where they were climbing to front level 360 and we're leaving 1500. Leaving the American 230, radiate contact on departure. Climbing maintain level 360, Momo departure. Momo 230. The Momo departure, climb flight level 360, make it 230. Got it, 305, está autorizado até o ponto de espera da 90, via Fire 2 India, 1895, 1019, bom voo. 1895, Serão 9973, com a mira do externo, completa aproximação LS, chama a torre 1895, boa noite. Obrigado, senhor. Completando 1895, conta lá. Andoro Rio 5972, para o Galeão 340. Rio 5972. Galeão 340 via rota do plano de voo, pista 190, primeira curva direita, subida da El, Leda, Bidev, 5414, transponder, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8? Afirmo. 3340 aprovado da El, Leda. 10, declarado 10, curva direita, 5494, 10058, é o 5972. Correto, pô. Proposição meia dúzia do Bart Station, pronto. Gente, está na meia dúzia, errou meu, o 5972. Quanto era para o presidente? Sideral 9973, livre pouso, 160 graus, 10 nós, pista 10. Livre pouso, objeto, ou melhor, sideral 9973. Saudade grande. Bom tempo. Bravo, sua decolagem foi 30, controle 208. 08, quase, 00. Controle Boa 6001. Boa 5001 no contato radar, na decolagem direto, posição Leda Vigilance. Leda Azul 5001. Na 33 é o sino autorizado, né, Matheus Zé? Sim, Matheus Zé, 33 é Sidera 9973, solo 32, dever direito, 121, 1 no solo. 221, obrigado. Sidera 9973, pátio 3, via off, quilo, posição 62 ali. Claro, 160 graus, 11 graus. Autorizada até 330. Solo Salvador, o Azul 4959, pronto para puxa acionamento. Gente, Azul 4959, coordenando com a equipe solo após a passagem do Boeing da Sideral autorizado. A passagem do, da Boeing da Sideral autorizado, Azul 4959. Have a nice trip, everybody. You're welcome, say again for America 230. Okay, 230, passing 160, climbing. And you can type now receipt stand at frequency 126.85. Have a nice trip and good night. 126.85, American 230. Have a good night. O TAN 3305 decola aos 34-4208. 1-2-0-8, TAN 3305. Salvador, boa, TAN 3305. 3305, boa, contato radar direto, Jambo, sobe para 330, vigilante. Jambo, 330, TAN 3305. Vai cruzar um 70, azul 5001. Controle frente, faça 1170, chama agora a Recife, na frequência 25, décima 10. Então, boa noite, bom voo. 25, na verdade, era um bom. Salvador, o azul 4959, o quarto está pronto para o táxi, 68 no POB, 3 horas de autonomia, alternando Salvador, azul 4959. Cruzando até o ponto de espera do 90 via Pátio Índia, 1895-1019, por favor. 1019, Pátio da Índia, chama 2295, muito obrigado, boa noite. Azul 2562, boa noite, o controle direto Duna, desce para 2000 pés, 2019, azul 2562. Controle Duna, desce para 2019, azul 2562. Aliado iniciando azul 4959. Ele vai. Autorizado, portal 62 Romeu Champagne. Autorizado, Rio 5972. 35, boa noite, bom voo. 2685, obrigado, boa noite, bom trabalho. 5959, decola os 41, controle 208. Plano 20, décima 8, boa. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 4959, informe está no perfil da subida Coral. Boa noite, azul 2459, é o controle de contato radar na decolagem, sobremantém então 140, direto posição Coral, 4959. Autorizado, direto posição Coral, ascensão nível 140, azul 4959. Fundo 07, boa noite, o controle desce para 3 mil pés com 1019, direto Duna, azul, 4107. 972 autorizado, teu ponto de espera via Índia, 1895-1019, por favor. Via Índia, 1895-1019, 972. Papagolf, boa noite, vigilância passando Coral, voo a ETAP, reporta para a descida, Papagolf. Boa noite, meu oito, controle. É a posição ETAP, desce para 4 mil pés com 1.09 no altímetro, com 1.868. Boa noite, ETAP, 1.0, 1.04, meio, obrigado. Salvador, boa noite, 972, para ingresso. Circular 72 autorizado, né? Decolar, vento 160 graus, 109. Frente livre, alinhar e decolar. 9, 7. Aciona. 0263 no transponder, controle 120298. Thunder 6224, autorizado 5190 para hora de ajuda, causa 0563 no transponder, transponder 0263 e controle 120298. Correto, portão 3, chama pronto, 6224. 6224. Rio 5972, decola 48, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 5972, da Rio 37. Boa noite, Rio 5972, eu controle contato radar na decolagem, direto Leda, sobe para nível de voo 340. Direto Leda para o 340, 5972. Azul 2562 autorizado aqui no LS, pistão no zero, reposto estabilizado no lote, Azul 2562. Autorizado LS, X-Ray no zero, reposto estabilizado, 2562. 4107, direto Duna para 3000, prepare LS X-Ray. 224, no 202, campo de Tec, Tec. 224, autorizado, tipo Tec. Autorizado, tipo Tec, Tec, Tec, Tec, Tec, Tec. 10, autorizado, sinal LR, questão 0, reporte estabilizado, na aproximação. 2019, boa duna, sistema estabilizado na X-Ray, 4107. Azul 2774, subida coral, guarda-copa. O azul 2724 tá pronto já, o... Tem cópia? Mesmo. Ponto seguro 60, autorizado via rota do plano, pistona 0, primeira curva direita, subida coral, 0273 no transponder, 208 controle. 0273. Chama pronto, faz 3. Papa Golf, para Papa Golf, reautorizado para 050. Zero, zero, controle, desce para nível de voo 060, direto posição ITAP, então 3600. Rio 5972, passa 150, chama centro Recife, frequência 125, décima 10, boa viagem. Recife 1250, obrigado, bom trabalho. Azul 4107, redução 1809. Reduzindo 4107. Voo 1868, reautorizado para 3.000 pés, voo 1868. 3.000, obrigado. Azul 2562, 2.000 externos, estabilizado LS. Afirmo, está estabilizado, 2562. Certa aproximação, torre 1895, azul 2562. 1895, obrigado, boa. Xerém 224, taxa à direita, bem índia, no ponto de espera 1895.019, por favor. 70 via índia, espera 0295, Xerém 6224. Boa noite, 68, redução 2009. 268. Passo Papa Golf, desce para 4000, altímetro no 08, Papa Golf. 4000, no 08. Confere, serviço radar encerrado, mantém 140, chama Helios, frequência 201, no bom voo. Helios 201, no bom trabalho. Tráfego Salvador, boa noite, sou eu, 9890, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 380, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bidev. 5424, corrijo, 5420, transponder, controle 120, decimal 8. Livre LS, pista 1-0. 2000, reduzindo, 868, obrigado, Guilherme. Passa Papa Golf, reautorizado para 3.000 pés. Tanto 3600, reautorizando para 4.000 pés, altimetro 1.0 no 8, tanto 3600. 4.000 no 0 no 8, tanto 3600. Coordenado com o Recife, que apareceu para mim que 380. Não, pode deixar o 380, 9.80, está correto, sempre pronto, na posição 7 do baixo 3. Fica na 2562, solo aos 59, direito 211 no solo. Direito 211, 2562. Tá, estamos lá no Android, visual. 2868, completa a aproximação, agora 4 milhas do externo, chama a torre 1895. Ótima noite, amigo, até logo. Pagou, desce para 2.000 pés, altímetro 1018, livre, aproximação LS. Somos tráfego 737 a 3 milhas do externo, reporta estabilizado. Volto para 2000, cabará estabilizado, já visual com tráfego da frente. Via Alfa e Kilo, observe o companhia puxando na posição 4. Sua posição, na 4 Lima, sua posição é 4, Romeu. Depende da aproximação, vai para a direção de pouso. Vai lá. Zero reautorizado direto posição Duna. Autorizado pro de Duna, tá? 3.000. Vem aí. Ok, tô ciente. Veio 9890, aguardando a presença. Vicente, vou entrar em contato com a Recife, o 9890. Vem aqui, tá bom. O 4107, solo 01, na linha direita, chama 121 no solo. direita, 219, certo? Vento no 60 graus, 109 de pouso, estamos zero. Bem, obrigado. 2A2000? 00 da para 3000, bem. 3000, Duna na próxima. Azul 274, teu ponto de espera, dona zero, via Índia, 1895-1019, bom voo. Via Índia, 1895, entregado, bora lá. .600 da Tam para 2.000 pés, autorizado LS, pistão 0, então, 3.600. 2.000, autorizado LS, check 3, com a LS estabilizado, está 3.600. Patão Gosta, apagou, passando externo, estabilizado. Estabilizado. Torre 1895, boa noite. Boa noite, mano. Papagos, continua a aproximação, intenção de pouso 1-0 ou 1-7? 1-7, gente, chama para o cancelamento. Cancelando. Cancela o plano 1-0-3, chama o sinal da 1-7, voo. Voo. Leador 2-4, Chanel, autorizado Lerma, 1-0. Autorizado Lerma, 1-0, Chanel, 1-2-4. General 9973, autorizado, com fins nível 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa, 5421 transponder, controle 120, decimal 8. 868, solo 08, liga direita, chama 121, 1 no solo. Direita, 21? 1. 21, 1, grato, boa noite, 68. Correto, chame pronto, mais 3, 9, 9, 9, 6. Paulo, Salvador, boa noite, chegou no 868, boa noite, 68, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2, boa noite, 68. Azul, 4107, esquerda, ATR da companhia, após Juliette, portão 01. É, entendeu, né? Passagem, ATR da companhia, após, prossegue Juliette, Bruno, aí. Afirma. Apagou o Felipe Pouso, vento no 60 graus, 109, pistão 7. O 2774, se a gente mantém a posição. Espera. Autorizado ali, Matheus, 2774. Alinhado, Matheus, 2774, se tiver contemplado, você vai ser o motor para ele. 120, decimal 8. 08, apagou, solo 06, vai direita, frequência livre, para o Igna. É 6224, decola 06, controle 120, decimal 8. 2600, 2002, externo, completa aproximação aqui no LS, torre 1895, boa noite. 1895, boa noite. Controle controle Salvador, Oceané 6224, saída Conde. 224, vigilância, ele mantém 190, direto Conde, chave nivelado, 6224. Sente, direto Conde, nível 190, Oceané 6224. Dois, boa noite ao controle, desce 2000 pés, 0018 no altímetro, direto, posição Luna. Rio 9890, aguardando. Consciente, Rio 9890, o centro ligou pra gente que tá aguardando o posicionamento da célula da FMC. Black 3 da 10. 3600, ciente, mantém a aproximação, a atualização de pouso. 9890, solo. Autorizado, conforme anteriormente, é para o Esqui 50 até Vitória, pois Campos, Aldeia e Itabaté. Para o curso